3197, controle 1935, bom voo. 1935, voo até 230 na posição 1-1, lembrando a frequência, agradeço, a boa noite. Gente, América 230. Juliette, portão 62. Juliette, portão 62, 1-1-68. Autorizado ataque para Ponte Pera Pistão 0, via Taxa Índia, Ponte Pera chame Torre 1, 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-9-7, um bom voo. 17, tem ainda o Boa noite, Alinda, Colo 30, Ventura 30 graus, 79. Alinda, Colo

3858, boa noite, pouso pistão 0, vento 140 graus, com 99. Fazer pouso no 0, tá 3858. Direita 3851, boa noite. Direita 3851, boa noite, tá 3858. Boa noite, tá 3858, boa noite. Autorizado táxi para o pátio principal, via táxi Alfa e Juliet, portão 02. Alfa Juliet para 02, 3850. 3, boa noite. Informação em curso é Whisky, pronto, cópia. Ok, dá um paracorte, posta a meia dúzia. Gol 2043, autorizado para o aeroporto de Guarulhos e Upper Zulu 10 após Taubaté. Nível de voo 360, saída da El, Lida, Motiba. Decola da 10, com primeira curva à direita, transponder 5447, frequência do controle de Salvador 119.35. Lado Guarulhos, Upper Zulu 10, Taubaté, 360, da El, Lida, Motiba. Decola da 10, curva à direita, 5447, transponder 109.35, controle. Correto, gol 2043, chame para o pushback acionamento. Vale. Autorizado, pushback acionamento, sem para táxi. Autorizado, chamarei táxi, por no 2043. 043, autonomia 4 horas e 15, POB de 151, 1951, alterna Galeão. Voo 2043, autoriza o táxi para o ponto de espera da pista 10, via parte principal, táxi 6, Indy Alpha, no ponto de espera Chame Torre, em 118.95, ajuste 1017. Baixo, Indy Alpha, ponto de espera 5.17, por 2043. Salvador, boa noite, voo 2043, ponto de espera da 10. Voo 2043, boa noite, mantém ponto de espera da 10. Vai manter o ponto de espera. Torre Salvador, TAM 3662. TAM 3662, confirmando iniciando a remetida, aguardo transferência e controle. Afirmativa, aguardando. TAM 3662, mantenha 217, chama o controle da presente. 118, decimal 95, corrigindo 119, decimal 35. 1935, TAM 3662. Voo 2043, ali mantém pista 10. Ali mantém, 2043, na 10. Livre de colagem, vento 130 graus, 109. Colagem, então, 0, 2043. 043, decolou 56, controle 119, decimal 35. 0935, 043. Chanel 6310, aproximação, reporte mais apoio externo, ajuste 108. Reporte apoio externo, 6310. Boa noite, Gol 9, 1096 no ILS. Bônus 096, boa noite, autorizado o táxi para o ponto de correção, para o pátio principal, via Alfa e Juliet, portão 05. Alfa e Juliet, portão 05, ponto de 0, vento 90 graus, 89. 097, Lico. Salvador, muito boa noite, TAM 3662, 3 milhas para Simbra. TAM 3662, boa noite, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando. Bônus 096, solo 06, direito no 219. Livre pouso, vento 120 graus, 99. Livre pouso, TAM 3662. Alô, bom, igual 1096, bro. 1096, autorizado táxi para o pátio 3 via táxi Alfa e Kilo. Posição prevista é a 1 Lima. Atende os sinalizadores. Alfa e Kilo 1 Lima. International Airport, information booth is also...